conhecem a história de Jesus, desde a manjedoura até a cruz, e fatos importantes que ocorreram. Você carrega em seu peito uma pedras preciosas, tão bonitas, valiosas. Sente admiração por ele. Você sabe que ele padeceu horrores, e quando lembra as suas dores chora. Conhece muito bem a sua história. Venha conhecer o Jesus da história. Venha recebê-lo em sua vida agora. Se apaixonar por ele. Se você soubesse a razão da história, o aceitaria em sua vida agora. E a partir de então, ele faria parte da sua história. Que apesar de tudo és infeliz. Dinheiro, posições, carros bonitos, diversões ajudam, mas não faz você feliz. Você sabe que esta vida vai ter fim, porém a morte não é o fim da história. A sua história não termina assim. Você conhece a história de Jesus. Entenda que pra mudar sua história, morreu em seu lugar na dura cruz. Venha conhecer o Jesus da história. Venha receber em sua vida agora. Se apaixonar por ele como eu me apaixonei. Se soubesse a razão da história, tu aceitaria em sua vida agora. E a partir de então, ele faria parte da sua história.